Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! A partir de agora, na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. Abençoe todos aqueles pobres que sofrem injustamente. Abençoe todas as crianças carentes, todos os mendigos, boias frias. Abençoe aqueles que estão pendurados nos morros, arriscados a serem soterrados por causa de negligência e incompetência dos porcos chamados governantes. Abençoe todas as periferias. Deus, abençoe meu povo. Deus, abençoe a todos. Chegou a hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. Still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes. Boa noite. Mamãe do céu, alto isso. Pra caramba isso aqui. É, boa noite e bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando do dia 18 de janeiro de 2011. Nandão, você lembra de terça-feira passada, cara? Lembro, lógico. As condições climáticas que nós enfrentamos, sobretudo no Rio de Janeiro... Na região serrana, a Mahavishnu e o Ronca Ronca sonorizaram a maior tragédia climática do Brasil, meu amigo. Responsabilidade de John McLaughlin levando música chapa quente muito forte para a nossa audiência, rasgando brasa de Recife a Porto Alegre. Tá lembrado? Sim. Andam por onde a nossa audiência já participa do Ronca Ronca? Pode chegar no nosso e-mail, aliás, já participa mesmo. Mande e-mail pra gente, roncaronca@oefm.com.br. Hoje vai rolar promoção, comentários, bate-papo, apurado, oh, yeah. Tudo o que tem direito. É verdade. Estamos ao vivo até meia-noite em São Paulo com o Cérebro Eletrônico no estúdio. Ele é Black and Decker, ela é White Westinghouse. Se conheceram no super, na liquidação total. Ele é Black and Decker, ela é White Westinghouse. Se conheceram no super, na liquidação total. Na liquidação. Ele é Black and Decker, ela é White Westinghouse. Se conheceram no super, na liquidação total. Dividem o apartamento, é sempre a mesma atenção. São sempre os mesmos defeitos, todos de fabricação. Todos de fábrica, hoje eletrodomésticos vivem muito menos que antes. Por isso fazem da vida uma corrente, ligados numa 220. Ligados numa 220. Ligados numa 220. Ele é Black and Decker, ela é White Westinghouse. Se conheceram no super, na liquidação total. Transam arte moderna, futurismo e Bauhaus. Curtem electro music, ele tecnela house. Ele tecnela, hoje eletrodomésticos vivem muito menos que antes. Por isso fazem da vida uma corrente, ligados numa 220. Ligados numa 220. Ligados numa 220. Ligados numa 220. Ligados numa 220. Ligados numa 220. Ligados numa 220. Oi, FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa do Maurício Valadares.

Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Nandão, você que é um cara... Agora eu tô controlando a voz bem aqui, Nandão. Que bom, garoto. Que é muito volume, né? O síndico, essa hora, com certeza, subindo pelas paredes com George Clinton e Sly Stone. Manja? Com certeza. É... produzindo esse groove infernal aqui embaixo. Estamos ao vivo até meia-noite. Esse é o Ronca Ronca. Ao vivo para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br. Para o seu rádio em frequência modulada. Oifm BH 94.1. OFM Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9 e São Paulo, OFM São Paulo, onde nós estamos nesse exato instante, OFM São Paulo 94.1 ao vivo. E aí, Tata, tá beleza aí, cara? Vamos lá. Vai. Vai, Nandão. Fala aí, Tata. Tudo certo? Tudo jóia, tudo ótimo. Cérebro Eletrônico ao vivo com a gente até a meia-noite. Tata, logo de cara, como é de praxe, gostaria que você apresentasse a rapaziada que está aqui com a gente, para a nossa felicidade e, sobretudo, com a felicidade da nossa audiência. Ok, vamos apresentar a molecada aqui. Do meu lado aqui, fictício direito, Fernando TRZ nos violões e teclado. Na bateria, nosso famigerado Gustavo Souza. No baixo, o nosso... incessante Menotti Del Pique, ameno. E na guitarra, o incrível Fernando Maranho. O bom é que todo mundo tem um adjetivo. É, né? Lógico. Fui criando na hora, né? Isso aí, moleque. E como nossa audiência sempre joga junto, nós estamos completamente escancarados para ela. Participe do programa, Cérebro Eletrônico aqui, totalmente à vontade para a sua participação até meia-noite. Por onde é a bagaça, Nandão? Através do nosso e-mail roncaronca@oifm.com.br. Carlos Magno já está gravando o programa em fita cassete. É isso aí. E, Thales Brandão, Túlio Brasil, Marcelo Vazem. Olha só quem apareceu por aqui. Quem? Tulipa Ruiz. Oh, Tulipinha. Vulgo Tulipinha. O que diz a Tulipinha? Estou aqui em casa com o Maurício Valadares e Tatá. Demais, beijos para vocês. Altão, né? Tulipa. Altão, né? Beijo, Tulipa. Ronca, ronca, altão. E o Thales Brandão, lá do Maranhão, cara. Tem o FM no Maranhão? Ainda não, né? Teremos em breve. Teremos. Ele deve estar ouvindo através da web. É, todas as noites de terça curtindo o programa. Começou frenético. Ele está vendo o jogo do Flamengo. Muito bem. E o Túlio mandou um e-mail legal aqui. É, os fãs do Sérgio Sampaio presentes construíram a melhor sequência inicial de 2010. Decência, Cama, Chapeleiro Louco e os dados estão lançados. É um daqueles combos que só os mais viciados fazem no videogame. Não deixem que eles saiam daí sem tocar Cama e os dados estão lançados. Está no repertório? Está no repertório. Tá no ótimo. Repertório. É só aguardar, Brasil. Aí, vamos lançar a promoção aí? Vamos, é isso aí. Tem um show do Cérebro Eletrônico sexta-feira agora, dia 21. No auditório Ibirapuera, com várias participações incríveis, e Hélio Flandres do Vanguard, Galo da Trucha de Boldo, André Bujanra, Helena Rosenthal, DJ Tudo. Muito bem, DJ Tudo, inclusive, é o produtor, né? Um dos produtores do terceiro disco de vocês. Não, repete aí a bula, quando e onde? Pois é, Cérebro Eletrônico, dia 21, agora, sexta-feira, no Ibirapuera. E você que está afim de dar um cheguete lá, pode participar através do e-mail, manda e-mail pra gente. Eu quero ir ao show do Cérebro Eletrônico. Os 10 primeiros ganham um par. Sim. É mesmo? É. É, que logística. Vai encarar, que logística, irmão? Não, não vou parar. Que logística, hein? E vai aí, acabar logo, cara. A gente prefere outra maneira? Eu prefiro, que a gente sorteie os 10 e a promoção vá até meia-noite. Vamos consultar a curadoria de promoções aqui da UFM. A frase mais. Mais o que é. Não, eu quero ir ao show do Cérebro e. Tá, a gente sorteia 15 pra meia-noite, a gente sorteia 10. Mais interessante. Então vai acabar rapidinho, pô. Tá bom. Vai perder a graça, inclusive, o programa, né? Ok, então. Até meia-noite valendo, a gente vai fazer um sorteio aleatório. Participe quantas vezes quiser. 10 pares, Cérebro Eletrônico, dia 21, sexta-feira, no Ibirapuera. Yeah. Tulipinha, lembrando, Tulipinha, manda um beijo pra Tulipinha, cara. Mano, smack, Tulipa. Yeah. A gente está se encontrando direto, né? Direto, felizmente. Graças a Deus. Graças, né? A Deus. Lembrando que. Eu não lembrei, eu não esqueci o que eu ia falar. Como é que pode o som do George Clinton ser tão característico, né? Um músico que, há 85 anos, o mais diversificado que seja o trabalho dele, ele tem aquela cara, né? Você olha, você ouve, você vê os cornos do George Clinton impregnado, né, cara? Impressionante. Impressionante. Eu acho que tem uma coisa do P-Funk, né? Ô, Batera falando de George Clinton, a gente tem que dar volume, não dá? O Funkadelic, né? Isso aí. Aquela a característica do P-Funk, né? Que é essa pulsação... E com esse baixo bem sintetizado, né? E tem a rapaziada original do Funkadelic, do Parliament, nesse disco. Mais adiante a gente fala dele. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br. Promoção no ar, hein? Já que nós estamos mais soltinhos que farofa, Tata, vamos partir logo para a terceira música do Cérebro aqui ao vivo. Vamos partir para a cama, então. Então é isso aí, Túlio. Segura, cara. Chore seu sorriso louco, vista sua delicadeza, sinta seu corpo em chama. Bate um padê poderoso, cante uma canção do Coen, trague comigo essa ponta. Com algo bacana. de conta que vai tudo bem. Leia minha mão, o futuro há de nos pertencer. Larará, larará, larará, larará. Eu só saio dessa cama. Larará, larará. Eu só saio dessa cama. Larará, larará. Eu só saio. FM. Ronca, ronca! As árvores somos nozes, nós. As árvores somos nós. As árvores. As árvores. We'll be right back. Oi, eu sou Liliana Salmé, de Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. Foi de novo, Nadão. Oi, eu sou Liliana Salmé, de Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. É isso aí. E a Fofinha tá para chegar a São Paulo. Ronca Ronca. Túnel informou isso. É, vai discotecar, né? Discotecar na Noi. Isso aí. Maiores informações podem ser passadas para o nosso e-mail. roncaronca@oifm.com.br, que a gente não tem a menor ideia, realmente. É verdade. Nandão, você sabe que existe um movimento forte, inclusive quase que virando uma passeata. Sim. Para que a gente dê mais informações sobre as músicas. Manja, na hora. Então, para essa turma bastante revoltada, nós abrimos um programa com a Mahavishnu Orchestra, que sonorizou a maior desgraça climática que o Brasil já testemunhou. Terça-feira passada, o Ronca Ronca no ar, tomando bordoada de todos os lados. Saímos do ar por uns 4, 5 minutos. Entrou Cake, entrou Pearl Jam. A pipa voltou, porque o Ronca Ronca, ele segue a bula. É aquela coisa do rádio velho que o rádio novo. E a nossa pipa, que está no ar, na UFM há 5 anos, não é essa pipazinha vagabunda, não. É uma pipa high-tech total. É. Ela deu um de bique no meio da tormenta, manja, o de bique da pia, sim. Descendo de bique mesmo. De bique. E cortaram. Mandaram cerol na pipa. É. Ficou pipa voada. Manja, você contou uma manguacinha, fica meio zonzo. Sei, sei. Ficou pipa voada total. Mas aí entra a tecnologia da pipa do Ronca Ronca. E pinta. Motor. Pipa motor, é isso? O motor é uma nova linha. É. Aí pintou uma nova linha, ela subiu de novo. É isso aí. Na hora que entrou o Cake, o Pearl Jam, ela tava voadaça. Manja? Sim, sim. E aí, né, muita tecnologia, muito botão, que curadoria de tecnologia aperta, e ela conseguiu restabelecer a rota. É verdade. E fomos até meia-noite, como de praxe. Aliás, vai falar desse lance do novo rádio? Vamos falar, mas adiante da matéria do Globo, de domingo. Retrasado, lógico, vamos falar. Então nós abrimos com a Mahavishnu Orchestra, que sonorizou, infelizmente, essa desgraça que a gente vem testemunhando. Logo depois nós ouvimos, afinado com esse início, o Faces do Subúrbio. Meu Deus, volta e meia, quando acontece uma tragédia dessa, a gente traz também o Faces do Subúrbio. Já ouvimos três músicas ao vivo, com cérebro. Confirma? Procede? Procede. Ouvimos Flying Lotus, o novo disco do Caboclinho. Ouvimos a música Jurassic. Ouvimos P-Funk All Stars, que é a rapaziada casca grossa, Parliament, Funkadelic, todo mundo together, na música produzida pelo Sly Stone, tá bom ou não? E aqui ao fundo, Cabroeira, com a faixa título do álbum Visagem. FM. Você ouviu Avril Lavigne, Kingdom Heaven's Door, Jota Quest, Só Hoje, olha aí, Diana, né? Cry, I Give It To You In My Skin. Olha aí, eu gosto muito dessa música. Olha aí, vai de novo com a criança, por favor. Você ouviu Avril Lavigne, Kingdom Heaven's Door, Jota Quest, Só Hoje, Diana Cry, I Give It To You In My Skin. É muita pressão. Essa música é muito boa. É muita pressão. I Give It To You In My Skin. Ué, nosso colega, radialista. Tá com a gente, tá com a gente. Aprendi muito com ele. É lógico. Então, como é que está a participação da nossa audiência, por favor? Indo bem, muitos e-mails. Promoção no ar, hein? 10 ingressos duplos. Passa a bula, Nandão, por favor. Pois é, 10 ingressos duplos para o Cérebro Eletrônico, sexta-feira agora, dia 21, lá no Ibirapuera. Promoção válida somente para quem é de São Paulo ou vai estar em São Paulo. É, exatamente. Porque a gente não está incluindo passagem aérea nessa, né? Não? Ainda não. Ainda não. É, em breve, né? Ainda. Então... 10 pares ingressos até meia-noite, a promoção pode participar através do roncaronca@ufm.com.br. Diga somente, eu quero ir ao show. Se você quiser, aproveita e faça uma pergunta para os caras, algum comentário, algum blá blá blá. Isso aí. Diga lá, Nando. Bom, hoje estamos em São Paulo, não teremos bibisucos, milkshake de açaí, crepe... Aqueles erigidum todo que o Sérgio prepara com todo carinho na rede Bibisucos lá no Rio de Janeiro. Em breve teremos o quê? Não vai falar, não? Não, falaria agora. Quando a gente estava vindo para São Paulo de ônibus, que a gente vem de ônibus para matutar, fazer a produção do programa. Produzir o programa. 8 horas de ônibus, de buzum. Isso é verdade. Espetáculo. É, o Serjão ligou, dizendo: nova fornada de camisetas, ronca, ronca, psicodélica. Psicodélica. Um novo clima. Cores. Exatamente. Um novo clima, cabeleira altíssima para o manto. Sei, sei. Então, quando a gente voltar, e a volta é sempre mais longa, de ônibus também, para a cidade de São Sebastião, a gente vai colocar nossas garrinhas sobre as camisetas novas. E, evidente, no site, no roncaronca.com.br, eu já vou pegar a Risadinha. Aliás, manda um beijo para a Risadinha. Smack, risada. Risadinha. Então, a Selminha, nossas amigas. Para modelar. Modelo. Claro, modelo claro, manequim manicure. Dá uma vestida. Exatamente, para dar aquela... E você põe no tico-tico. É, lógico. Isso. Mas, peraí, o Sérgio, dono de Bibisucos, nosso eterno patrocinador. É verdade. A maior e melhor rede de sucos do Rio de Janeiro. Ele que escolhe as cores da camisa aleatoriamente. Ele é o nosso curador para cores. Total, liberdade total. Ele que manda fazer, cara. Vou dizer que não é essa cor, cara. Ainda mais com o meu daltonismo, cara. FM. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. meu lado pervertido, o outro santo adicto. Minha filosofia não deu pé. Freud está morto, disse o mestre Lars von Trier. O inferno está cheio de divãs. O céu perece intacto, virgem impenetrável. Baby, já não existe o bem e o mal. Os dados estão lançados, lindo, eu vou jogar. Meu Deus está solto, eu vou me endiabrar. Diabo é menos, o homem é mais ou menos. Deus é mais, o diabo é menos, o homem é bem mais ou menos. Deus é mais, o diabo é menos, o homem é mais ou menos. Deus é mais, o diabo é menos, o homem é mais ou menos. Oi FM. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Everybody say yeah, yeah. Yeah, yeah. You know, some of you said that after what happened to me, that I would never perform again. But here we are. And whether you have been following us all along or are new and become curious about what goes on here in the shrine, we are happy that so many of you have come tonight to welcome me back. But I have some bad news. As some of you may already know, tonight is our last concert in the shrine. It is true. We did go, the band, the girls, all of us, we are leaving Lagos. We are leaving Nigeria. This country has become too dangerous. Ah. But let us play some music now. This is what I call BID. Breaking it down. The how and why of Afrobeat. And it all begins here. E. The pulse of the world. The impulse of life. E. And next we have the human voice, calling the orishas, the gods, up and pulling them down. Ismael, hey! Saramalule, kukulile imba, saramalule, kukulile imba. Aluna rafani mendi fani unkoroni na fara kujuo baramba woro watadi la masade numa. Nandão, tem o filho do homem aí de novo, por favor? Obrigado. Oi FM. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. When the night time was there. E aqui ao fundo, a trilha original do musical Fela, que a gente tem que se esforçar, Nandão, para trazer para o Brasa. Manja? É, a lenda Túnel, Zé Flávio, esteve por lá, nos States, assistiu a peça do lado de uma turma muito forte, da rapaziada nigeriana, e acabou de passar pelo estúdio da UFM em São Paulo, onde nós estamos, para deixar esse mimo para o Ronca Ronca. Não é para mim, é para nossa audiência. É a gravação em estúdio, não é realizada ao vivo, não. São 22 faixas. E além do mais, ele trouxe o programa da encenação, que vai ser devidamente degustado hoje à noite. Nandão, como eu disse, estamos ao vivo em São Paulo até meia-noite, com Cérebro Eletrônico no estúdio. Já mostramos 5 músicas. Procede o número? Desculpa, vai. Procede? 4. 4 músicas. Quais foram as músicas que nós já, que vocês já apresentaram para a nossa audiência? Executamos 220, do nosso amigo Peripane, Decência, Cama e agora foi Os Dados Estão Lançados. Estamos numa boa logística, né, Nandão? Quantos minutos para acabar o milho e acabar de pipoca? Faltam 10 minutos para a gente ir para o intervalo, então, quer dizer, vai dar uma média de 8, 9. É, pode preparar um repertóriozinho além, hein, Tatá? Tá legal. É, tá exatamente. Bom. Vamos falar da promoção, Nandão. No ar, 10 ingressos duplos para Cérebro Eletrônico. Quando e onde? Dia 21, sexta-feira, no Ibirapuera, lá no auditório. Vai ser no auditório, isso? No auditório do Ibirapuera, né? 10 pares, estamos sorteando através do nosso e-mail roncaronca@oifm.com.br. Promoção válida até meia-noite, 10 para meia-noite, por aí. Participe dizendo, eu quero ir ao show do Cérebro Eletrônico. O Renan, que eu acho que é do Rio de Janeiro, mandou e-mail aqui, muito bom ouvir o Cérebro no programa, tá ótimo. Sexta-feira estarei em São Paulo, e se minha estadia durar mais de 24 horas, certamente darei uma chegada no Ibirapuera. Ou seja, você quer participar ou não? Ele deu um cutuca. Dar uma garfada. Indireta. Deu uma cutucada. Então seja mais explícito. Vamos dar só uma agendada? Agendinha? Jogo rápido? Vamos lá. Para a gente falar dos nossos primeiros dos nossos eventos lá no Rio de Janeiro. Pode ser com o Fellow aqui ao fundo? Vai. Olha só, então. Diga lá, Nandão. Primeiro, eu queria falar do Oi Música, mais um golaço do Bruno Vieira, lançou o Meyer Heltorn, o primeiro disco do cara, Strange Arrangement, já está disponível o disco físico nas lojas, já estava disponível de forma digital, e agora o selo Oi Música lançou no Brasil esse primeiro disco do Meyer, bem legal, fez um ótimo show lá no Rio esse fim de semana. E vai ter Autoramas, quinta-feira agora, e Mombojó, sexta-feira, lá no Parque Garota de Ipanema, grátis, para quem é do Rio ou estará por lá, bem fácil, ali no Arpoador, atrás do nosso estúdio móvel montado lá na Praia do Arpoador, aliás, de onde vem sendo gerada a programação da UFM, a programação de verão, portanto, Autoramas quinta-feira e Mombojó na sexta-feira, show gratuito, só chegar lá na Praia do Arpoador, no calçadão. E também vai ter a banda Vali do Até, lá do Piauí. Tá ligado, meu camarada? Totalmente ligado. Turnê Rio-São Paulo, os caras estão fazendo. Muito legal, show Alegria Girar. Primeiro show, aliás, dia 25 aqui no Estúdio SP em São Paulo. Daqui a pouco a gente fala de mais agenda. Mama, what do you want? This is a song of old time proverbs. This is a song of the old time proverbs. Hey, hey, oh, what a waffle, a pumpkin belly. Whoa, whoa. Who asked me that? Know me old time granny from down in the country. She said, soft, I wanna know. She said, soft, I wanna know. Oh, what a waffle, a pumpkin belly. Lord God have mercy. wops may not know me old time granny. From down in the country, grandma, oh yes I know. I won't tell you now. Sister saw, seem like a selling gal, seem like a selling whole gal. Oh what a wop, oh a honking belly. Whoa, whoa, whoa. Who wops may not know me old time granny. That was a whole time proverb. That was a whole time, Lord Proverbs. Whoa. She say you must think of so. Queen of England, sit on control. Think of so, sugar, sugar belly. Became the king on the saxophone. Whatsoever you want, got to work very hard to gain. Yeah. Whatsoever you want. Got to work hard, hard to gain, to gain, yeah, to gain, yeah. I really got to work very hard to gain. So, oh what a walk, oh a honking belly. Whoa, whoa, whoa. Who walks me that know me old time granny? From down in the country. Sister saw, you must be going on like a channel. Whoa, I said no grandma. I know, but anyhow I won't tell you now. Sister son, don't sell no girl. I want you to tell me now. What you say, hey? Oh what a walk, oh a honking belly. Whoa, whoa, whoa. Who asked me that for me old time? Oi FM. Aí pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Nós também, né? This is the song of the old time proverbs. Mas não estão circulando hoje pelas galerias, como a gente sempre faz para coletar material para o Ronca Ronca e para o FM. Foi atropelado por uma triste notícia, a subida agora na virada de ano do Johnny. O cara que fez a Johnny Biguda, uma loja muito, de muito tempo, muita história para a rapaziada que gosta de reggae e dub em São Paulo, principalmente, vendia tudo ligado à Jamaica, ele subiu, estava muito doente e subiu, então fica a nossa homenagem, Johnny, segura a onda, cara. Aliás, Tata, cruzei, como sempre, também com o Calanca, que mandou um grande abraço para você. Pô, Calanca é amigaço. Um abraço pro Calanca aí. Tô devendo uma visita ainda esse ano na Baratos e Afins. Chego lá semana que vem, bicho. É isso aí. Isso aí é o quê? Pra subir o... É, ah, tá. Sobe, desce. Não, já que estamos falando dos nossos amigos, da nossa audiência, um abraço especial para o Glaucio, taxista de Guaratiba, no estado do Rio. Sempre sintonizado no UFM. E o abraço para ele fica para todos os taxistas do Brasa, de Recife a Porto Alegre, que levam longe, muito longe, há muito tempo, o som do Ronca Ronca e da UFM. Vamos dar uma lambidinha rápida na promoção? Vamos lá, valendo para você que está chegando agora. E sempre tem alguém chegando. É, a moita tá sempre lotada, né, cara? O negozinho sai desarvorado. É, pois é. Estamos ao vivo com a banda Cérebro Eletrônico, mostrando músicas do terceiro, segundo, primeiro disco, né, Tata? Várias músicas, né? É, hoje estamos concentrados no terceiro álbum, né? No Deus. Uma música do primeiro e uma do segundo. Deus e o Diabo no liquidificador. Aliás, dá pra dar uma conferida nas músicas, no disco, na arte, tudo no site dos caras. Dá uma vasculhada lá e divirta-se. Portanto, estamos aqui com a banda ao vivo, até meia-noite. E eles vão fazer um show aqui em São Paulo, dia 21, sexta-feira, no Parque do Ibirapuera, lá no auditório do Ibirapuera. E você pode participar. Faturando um par de ingressos para esse show. Para esse show serão 10 pares que vamos sortear aqui. Mande e-mail para roncaronca@oefm.com.br dizendo: eu quero ir ao show do Cérebro Eletrônico, tá bom? Fácil assim, né? Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, amanhã, em roncaronca.com.br. E amanhã também o áudio completo do programa de hoje. E assim comentará, provavelmente quarta ou quinta, amanhã ou quinta-feira, o áudio de terça-feira passada, quando a Pipa deu aquele de bique, tomou um cerol forte e depois a tecnologia nos levou a voar de novo. Doutor Call já separou o áudio perfeitinho para a gente subir lá para o site. Muita gente cobrando o áudio de terça-feira passada, que nós estivemos sob aquela fortíssima... A gente estava no meio do furacão. No meio do furacão, sem saber o tamanho da criança. Exatamente. Esse aqui é o lance, a gente não sabia o que estava acontecendo. É. Por mais que a coisa fosse muito grave ali no arcoador. E a gente disse com a Mahavishnu no fundo, cara, a Mahavishnu está sonorizando o apocalipse. E é o apocalipse mesmo, sem a gente saber, cara. É verdade. Vai dar um apertete aí? Vamos chegar no nosso intervalo. Eu queria deixar uma pergunta pro próximo bloco, pra banda. Esse nome me intrigou muito, o nome do terceiro disco, Deus e o Diabo no Liquidificador. A gente já conversou sobre isso no Oi Novo Som, lá no Rio de Janeiro. E eu queria que vocês explicassem na volta, pode ser? Depois de bolinho. Blow Up. Vai lá. Vamos dar uma chegada no intervalo. Ronca Ronca ao vivo até midnight. Em São Paulo. Atenção Belo Horizonte, hein? Vamos atenção, para o intervalo. BH, 1, 2, 3. Se liga, maluco. Larga o pãozinho. Ih, rapaz, esqueci de um detalhe aqui, calma aí. Vamos fazer esse cara aqui e depois... Vamos lá, agora sim. Até mais. Oi, FM. Aí, gente. Todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila. Tô ligado. Ronca Ronca. A tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Oi, aqui é Lucas Santana e você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Não, essa dá pra você seguir, hein? Bom. Na vibe, bom, vai. Bom. Nossa homenagem ao Johnny. Que isso aí, cara? She did have a son. She said the lift doesn't run. Run up the stairs and come. And if it don't come quick, you're not gonna know that son. So I grab a bunch of clothes and I started to run. Here I come. Whoa. 2 months later, she said, come and get your son. Cause I don't want your baby to come tie me down. Now because you are old and I am young. Yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down. Shoodly waddly diddly woodly diddly whoa. Swing. I'm broad. Rapaz, nós já executamos, no bom sentido, 12 músicas hoje, Nandão. 12, né? 12, tá bom ou não? Se manter a média, tá 25. Bom. É. It's like a stage show. You have man that sing DJ and blow. Pull it down the radio. Swing. O que diz a nossa audiência, Nandão? André Valucci. Salve, Mavó. Recebeu o CD? Não. Não, né? Ótimo. Luiz Gustavo Costa participando da promoção. Muito bom o programa. Zirigdum, Telecoteco. Genilson de Santa Luzia. Aí. Santa Luzia, Minas Gerais. Grande Maurício Valadares, saudações felacutianas. Isso aí. Eu estava um tempo sem entrar no Tico Tico essa semana, mas alguma coisa me dizia que hoje eu ia ouvir música africana no programa. Dito e feito, né? Falando nisso, tem um amigaço meu em Angola. Nesse momento, Juninho Bororó. Grande fera, hein? Grande Juninho Bororó. Imagina Juninho Bororó soltinho. Em Angola. Um abraço para ele, claro. Grande Bororó. Cerebrais são demais. Um abraço, blá, blá, blá. É isso aí. O que é isso aí, cara? Barrington Levy ou Barrington Levy. Há uma... Barrington Levy. É. O Barrington Levy. É, exatamente. Demais. Depende se você nasceu na costa leste ou na costa oeste. Da onde? De qualquer lugar. Ah, tá. Andão, a gente não tem como deixar de lado a experiência que nós tivemos terça-feira passada, como também reverberamos muito na ocasião do apagão, tá lembrado? Ah, é. Que o Brasil apagou. É verdade. E o prédio da Oi em Ipanema foi o único ponto iluminado no Brasil. A rádio não saiu do ar. É. A rádio não saiu do ar. E informamos muita gente. Muito, muito. Muita porque gente. Porque a gente recebia mensagem do que estava acontecendo e passamos para a nossa audiência através do rádio. É, porque isso é interessante, porque no prédio em Ipanema, onde fica o estúdio da UFM lá, existe uma estrutura muito grande da operadora. E é um negócio que não apaga nunca. É. Não pode apagar. São 82 geradores. Então, no dia do apagão, que todo mundo se lembra, nós mantivemos a pipa no ar, freneticamente. Então, a gente se recorda desse momento, como a gente vai se lembrar forever de terça-feira passada. É. O Túlio Leão ali na frente, o Sex Pistols também. Muita chuva, cada raio, que parecia que estava num show do Motorhead, misturado com Ozzy Osbourne, uma coisa de doido mesmo. E, para nossa infelicidade, no dia seguinte, a gente soube o que aconteceu, sobretudo na região serrana do estado do Rio. Então, e nós temos muitos ouvintes ali, né? E essas notícias, elas vão ecoando. Agora mesmo a gente soube de uma coisa muito triste. Então, é uma marca que a gente carrega, porque a gente estava ali, no meio da chuva e no meio do fogo. Manja? Sim, sem saber o que acontecia. É. Diga lá, Nandão. Você vai repercutir aquela sequência de shows da inglesa? Não, não. Casa de Vinho? Casa de Vinho? Não, acho que já foi tudo falado, né? Já, não tem mais o que falar, né? Vamos perguntar alguma coisa? Está rasgando o Brasil com a banda e com as suas ideias, de todo mundo, aliás. Algo a declarar sobre a passagem de Amy Winehouse pelo Brasa, sobre alguma coisa diferente? Assim? Sinceramente, fiquei sabendo ao passando também. É. Não tive interesse de ficar sabendo muita coisa, não. E você, Anandão, algo a declarar? Não, nada, né? expectativa de grandes shows, assim, aquela coisa de sempre, ela meio torta. Todo mundo, ouvi muito esse comentário, todo mundo esperando muito mais uma gafe, um tombo, algo não, inusitado. O pessoal de Recife foi o mais privilegiado, porque veio ela se estabacar. É. E a rapaziada pulava como se fosse um gol do Santa Cruz. Pois é, muito louco isso. É uma tristeza, isso, né, bicho? Bagulho é, louco. Pois é. Bagulho muito louco mesmo, né, cara? Se ela tivesse um potoff no palco e apagasse, tivesse subido como o Johnny, da Johnny Bigudo, o negozinho ia pedir bicho. Ah, de novo, desgraçada. Pô, a gente tá aqui pra isso. Que louco, né? A expectativa era por algo triste e não fazer um mega show empolgadona. Eu queria ver ela drogadaça. Acho que ela esvaziou uma garrafa de cerveja quente. Diz que a rapaziada foi uma loucura, né? É, né? Foi um grande momento, assim, né? Pô. That come them just get me by them bitter sin. That come send them to the butcher shop. Me chop chop chop. Send them to the butcher shop. Me chop chop chop. Send them to the butcher shop. Nandão, uma saudação especial a Léo Soares. Porra, grande Léo Soares. Prozinha, nós vamos mostrar o disco que você trouxe de presente de BH. Tá ali, ó. Maravilha. Ali, ó. E Léo foi... Legal. Léo foi contra a contratação do Ronaldinho pelo Flamengo, você sabe, né? Prossegue no tema. Prossegue no tema, que é um tema nacional. Não quero falar sobre isso. Foi contra? Foi totalmente contra. Mas né? Ele foi lá receber na Gávea, né? a criança. Pois é, ele foi lá protestar e acabou... Não foi protestar, não. Não, né? Foi comprar uma camisinha nova, dos listradinhos, pra tirar uma onda. E aí? E aí ele tava com um iPhone, o último modelo dele. Voltou sem se comunicar? Não, voltou, tomou um balão, né? Dentro da boutique dos listradinhos. Você acha que vai acontecer o quê? Ah, para com isso. Dá um tempo. Hã? Para com isso, cara. Vamos mudar de assunto, vai. Ah, você começou. Não, só comentei que ele era contra a contratação do Ronaldo. Mas ele foi lá e recebeu o dentuço. Pois é, o que eu posso fazer? Aí entrou na boutique dos listradinhos. Rio de Janeiro. Comprar uma meinha pra Larinha, que nasceu. Devia ser um vascaíno, pô. Que usurpou. O iPhone do cara. Essa é uma boa ideia, hein, Nandão? Você foi bem agora. Olha só pra gente botar um outro tema, o Tico Tico tá pegando fogo. Ih, rapaz, nem fala. Pois é. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o cérebro, depois a gente volta, né? Que tem um e-mail bom sobre com essa isso fogueira que virou ping-pong. O Tico Tico. O site roncaronca.com.br. Roncaronca.com.br, já desde o início da semana passada, eu tenho colocado ideias, cada uma mais distante da outra, exatamente para a gente chegar a nenhuma conclusão. Claro, claro. Mas as ideias estão lá. É isso aí. E é importante você saber da ideia que está muito longe da sua. Então, o negócio, o bagulho está louco, pegando fogo mesmo. Então, eu recomendo que você dê uma passada roncaronca.com.br. Não vai ser uma passada muito rápida, porque é muito texto, é muita ideia e é muito interessante saber o que as pessoas estão pensando de um jeito muito diferente do nosso. É isso aí. Tata, qual é a próxima? Vamos de Garoto Estereótipo. Baixo Augusta, Santa do Paoco. FM. O sertão brasileiro estende-se por milhares e milhares de quilômetros quadrados, onde vive uma gente rude, trabalhadora, honesta e corajosa. Mas, de tempos em tempos, aqui e acolá, surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão. Música. como vai você? Esse dia azul, não você me responder. Guzi, guzi, guzi. Hey, guzi, guzi, guzi. Hey, será que é assim falam os índios do Xingu? Então você me responder. Guzi, guzi, guzi. Será que não ia bem consultar o doutor Arthur? Então você me responder. Guzi, guzi, muzi. Guzi, guzi, muzi. Será que você tomou cachaça com chuchu? Então você me responder. Guzi, guzi, muzi. Muzi quer dizer que eu te amo, e Muzi quer dizer que eu te adoro. E rei, hey, é rei, hey, você, rei, hey, você, rei, hey, rei, hey, você, rei, hey, você, rei, hey, você, rei, você, rei, você, rei, você, rei, você, rei, você, rei, você, rei, você, rei, você, rei, você, rei, você, rei, você, rei, você, rei, você, rei, você, rei, você, rei, você, FM. Nai baba tironga niko mba muno. Saita seko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, amai wako 2, neweka wechi 3. Na baba mdiki Francis. Que espetáculo, hein, meu amigo? Não dá um que emoção pra o FM, pro Ronca Ronca. Nós ao vivo em São Paulo, com o cérebro aqui. Estamos ao vivo até meia-noite. E a gente poder... No exato dia seguinte do aniversário, Jorge Maltner rasgar o Brasil tocando música de Recife a Porto Alegre. Inclusive, a música dele, lógico. A criança fez 7.0 ontem e comemorou de forma espetacular no Circo Voador, abarrotado com todos os amigos, Gil, Caetano, a Rapaziada Nova, Orquestra Imperial, enfim, todo mundo. Dizem as boas línguas que foi recorde mesmo de público numa segunda-feira à noite no Rio de Janeiro, para a comemoração de 7.0 do Maltner, essa lenda aqui ao fundo. E para minha felicidade ser maior ainda, ontem, dia do bolinho, ainda cruzei com ele. Tive a sorte de cruzar com ele numa banca de jornal no Rio e dar um abraço e felicitar mesmo, em nome da nação ronqueira, esse monumento que é o Jorge Maltner. Esse é um vinil, não precisa dizer, né? Precisa? Ainda. Dilcinha, essa hora falou. Ih, a rádio saiu do ar. É. No quartão lá da linha que há você saindo com grossinha da escola. Diretamente pelos meus braços pra me beijar. Depois cinema. Tata, a gente poderia fazer mais uma homenagem ao aniversário do Jorge Maltner. De repente a banda, uma música especial pra ele, alguma coisa assim. Pois é, bicho, você quer dizer que é coincidência, bicho, porque essa música que a gente vai fazer agora, quando eu escrevi, compus ela, eu fiquei lembrando do Maltner. Falei, cara, ela tem alguma coisa ali que inspirada no Jorge Maltner. Na vibe então, dele. Na vibe dele, assim. Então, caramba, pô, então... uma honra fazer essa música aqui. Parabéns, Maltner. Isso incrível, aí. Você é um cara fantástico, bicho. A gente vai fazer uma música agora pra você aí, bicho. 1, 2, 3, vai. Diz que me diz kit. Estamos kits. Tu não me liga, eu não acredito no seu xilique, trambix. Tu não me bique, tu não me afronte. Eu quero mais que você se trumbix, tropece, que você merece. Diz que está muito aflita. Baby, eu nunca reparei. Diz que está arrependida. Eu é que não vou pagar pra ver. Você me deu um fora, agora eu vou afora. Baby, você me deu um fora, agora eu vou afora. Eu vou sair, vou me jogar no iê-iê-iê, no papapá. Eu vou sair, vou me jogar com mulherinho, não vou voltar. Me diz que estamos kits. Tu não me liga, eu não acredito no seu xilique. Tu não me afronte. Eu quero mais que você se trumbique. Tropece, que você merece. Diz que está muito aflita. Reparei, diz que está arrependida. Eu é que não vou pagar pra ver. Você me deu um fora, agora eu vou afora. Baby, você me deu um fora, agora eu vou afora. Vou me jogar no iê-iê-iê, no papapá. Eu vou sair, vou me jogar com mulherinho, não vou voltar. Oi, FM. Alô, aqui é Jorge Malte. Eu também tô ligado no Ronca Ronca do Maurício Valadares. But I ain't gonna that's waiting to be woken up or finally put to sleep. I can't live in this world between what I want, what I need. I've been hiding, yeah. Oi, FM. Alô, alô, aqui é Jorge Malte. Eu também tô ligado no Ronca Ronca do Maurício Valadares. A gente podia passar essa gentileza do Malte umas 70 vezes no programa hoje. O que você acha, Nandão? Essa... Já foram duas, né? Mais um minha, mais um minha, mais um minha. Só mais um minha, por favor. Alô, alô, aqui é Jorge Malte. Eu também tô ligado no Ronca Ronca do Maurício Valadares. E aqui ao fundo, outra gentileza do Prazinha, do Léo Soares. Aliás, o Léo é um dos três ou quatro nomes mais importantes para a existência do Ronca Ronca. Não. Lembrando as hordas de novos ouvintes, que se anexam ao programa semanalmente, que agora em março a gente dá com os cornos em 5 anos do programa aqui na UFM. E o Léo foi fundamental para que o programa subisse aqui na UFM. Muito, muito. E gentilmente, essa semana que ele foi receber lá o Ronaldinho, lá no, nos listradinhos, sei, ele me deu esse disco da Breakcaster. I've been hiding from your words and keep... Nandão, mais uma vez a promoção. Quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? A gente já está em 3/4 do programa, faça as contas. Ih, rapaz, complicou, hein? Ficou difícil, então, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar a tampa faltando 15 minutos para meia-noite, beleza, tá? Beleza, beleza, beleza. Então, beleza, nós temos 10 ingressos duplos. Qual é a bula, Nandão? Manda e-mail para gente dizendo eu quero ir ao show do Cérebro Eletrônico. Manda e-mail para o roncaronca@oifm.com.br. Lembrando que esse show é dia 21, sexta-feira agora, no Parque do Ibirapuera, lá no auditório do Ibirapuera, promoção valendo para quem está em São Paulo ou vai estar nessa sexta-feira, 10 pares até 15 para meia-noite, pode participar. Muita gente participando, o sorteio vai ser aleatório. E a atividade que a rapaziada que participou será contactada pela curadoria de promoções. Exatamente. Da UFM, que é muito rápida, né? Lembrando que vai ser nome na porta, portanto, é só você chegar lá com identidade, apresentar e entrar. A gente entra em contato até quinta-feira, dizendo quem ganhou ou não. É. O Glaucio Freitas, nosso taxista, olha, o 696 lá da Pontual, sempre com a minha trilha sonora da noite, um abraço, coisa e tal. E o Renato Silva pedindo, pelo amor de Deus, Maurício Valadares, não deixe o pessoal do Cérebro Eletrônico sair do estúdio sem tocar a música D, a música mais bonita deles. É mesmo? Já diz o cara aqui, né? Tata fez um expressão assim, né? Que como... essa não estava programada, mas é assim mesmo. Estamos ao vivo, tá, Tata? Vamos conferir. Vamos que vamos, né? É isso aí, é o pedido da audiência e eles é que mandam, né, cara? Qual é a próxima, Tata? Então, a pedido do nosso querido Renato aí, vamos fazer a música D, que está no nosso primeiro e no segundo disco. A gente gostou tanto da música que gravou duas vezes. Vamos lá. De cabeça dentro dela. cabeça dentro dela. Que amanheça de cabeça dentro dela. Que amanheça de cabeça dentro dela. Que amanheça de cabeça dentro dela. Que amanheça de cabeça dentro dela. O planeta Terra eu represento porque eu tô aqui. Porque se pintar uma nave aí falando que tem um lugar mais interessante e um cachezinho legal e as garrafas boas pra tomar, tamo lá, bicho. É. Cavalheiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK-30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK-30. You are a splendid butterfly. It is your wings that make you beautiful. And I could make you fly away. But I could never make you stay. You said you were in love with me. Both of us know that that's impossible. And I could make you rue the day. But I could never make you stay. Not for all the tea in China. Not if I could sing like a bird. Not for all North Carolina. Not for all my little words. Not if I could write for you the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I do. Not for all my little words. Now that you've made me want to die, you tell me that you're unboyfriendable, and I could make you pay and pay. But I could never make you stay. Not for all the tea in China. Not if I could sing like a bird. Not for all North Carolina. Not for all my little words. Not if I could write for you the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I do. Not for all my little words. It doesn't matter what I do, not for all my little world. Oi FM. Ronca, ronca. Que groove, hein, meu amigo? Que groove, hein? Landão, nós temos duas pautas, dois assuntos flutuando loucamente aqui por São Paulo, onde nós estamos. Sim. O tico-tico frenético, ping-pong, não é mais tico-tico, é ping-pong, com as ideias se esburdoando mutuamente. É um choque de ideias muito forte. E nós vamos levar esse jogo, esse ping-pong, adiante. Até encher o saco, né? Na hora que encher o saco, a gente para e volta à vida normal. Tá bom. E outro assunto é a matéria do Globo, de domingo retrasado. Ah, é. Dia 9. Yeah. Hein, Nodão? Vem comigo. Tô contigo. Matéria muito legal, de capa e mais metade, né, da página de dentro. Sobre a nova era que vive o rádio brasileiro. Positivo. Podemos dizer assim, o Leonardo Linchotti, o autor da matéria, cita a UFM, entre outras rádios, por essa maneira nova de se comunicar e de usar o rádio em tempos de internet, onde a música às vezes passa a ser somente pano de fundo para outras ocasiões, novos comunicadores, nova forma de levar informação e nova maneira de ouvir música e conhecer música. E coloca na segunda página da matéria 10 opções para exatamente você entrar em contato com esse jeito novo, velho, velho, novo. É. Como ele mesmo disse. Ciclos, né? É, o rádio, ele é de tão velho, ele é novo. É, né? Exatamente. É um meio de comunicação que se mantém, e hoje mais do que nunca, aliado a essas ferramentinhas da tecnologia, da internet, do Twitter, do celular, enfim. Então, o rádio se apropriou de todas essas ferramentas para se manter mais vivo do que nunca. Então, essa é uma constatação nossa que a gente faz aqui na UFM, até porque estamos dentro do furacão há 5 anos. E é muito interessante como chegou ao Globo, um dos principais jornais do Brasa, através da matéria do Lixote, que chegou à conclusão numérica. O aumento de audiência é medido. Ele foi medido. Então, o rádio está voltando a seduzir os interessados, não só pela música, pela notícia, pela dinâmica que ele tem, pelo companheirismo que ele oferece. Então, a matéria do Lixote foi exatamente sobre esse assunto. Então, para a gente, foi muito gratificante ver esse nosso esforço todo e de todas as outras nossas coleguinhas. Como eu disse, ele lista lá 10 motivos, alguns da UFM, outros da Roquete Pinto, enfim, de todas as rádios que oferecem esse tipo de conexão. Tata, você gosta do rádio? Busca alguma coisa? Já ouviu muito? Espera mais do rádio? Já ouvi muito. Para mim era a principal fonte de informação quando eu morava em Bragança Paulista. Então eu ficava caçando música nas rádios e tentava pegar a rádio de São Paulo, que era difícil, né? Mas tinha uma rádio lá que era do interior, que não existe mais, que tocava tudo que tinha de alternativa underground. Era incrível, bicho. Então eu ficava naquela rádio 24 horas, varava a noite pra pegar música. E tenho o hábito de escutar rádio, muito jogo de futebol. Quando eu tô num táxi, por exemplo, que eu ando muito de táxi. E os taxistas realmente escutam rádio. É verdade. Então sempre tô escutando rádio com eles, bicho. E o mais legal de assistir futebol é assistir ouvindo a transmissão da rádio. Eu faço isso, é muito bom. É demais, cara, é muito barato. É você ver, não, assim, você estar no estádio e ouvir o rádio. Isso é muito legal. Como é que é o coipo a coipo do cérebro com as rádios no Brasil? Com Existe assim? O que vocês fazem? Coipo a coipo. É, coipo a coipo. Sim. Tem uma coisa que a gente tem... Tem um ronca-ronca e tem um roça-roça. É. A gente tem... Ainda não tem uma coisa muito clara com relação à banda com as rádios. A Rádio Oi é a rádio que... Enfim, desde o começo dá a maior força pra banda e... Muita gente conheceu o Cérebro Eletrônico, as músicas, pelas músicas que tocam na programação. Então eu acho isso fundamental, porque é um trabalho que toda a nossa geração que está lançando disco, começando uma carreira, oportunidade de vir participar de um programa como esse aqui, muito bacana e tudo, e de mostrar a música ao vivo, e depois as músicas do disco tocarem... na programação, isso é muito importante pra gente. É tão importante quanto continuar fazendo show e ter esse gás pra continuar gravando discos, né? Então é um processo que a gente tava até hoje falando sobre isso numa entrevista que fizemos pro nosso baixista aqui, nosso querido Meno, que tá fazendo um trabalho sobre o mercado, essa nova maneira de criar e de fazer música, né? Então é fundamental. Eu fico super feliz com essa matéria do jornal. Uhum. O Globo, porque eu acho que eu tenho sentido também essa e tenho acompanhado um pouco que realmente existe uma volta das pessoas a escutarem mais rádio. Isso eu fico muito feliz, bicho. Não, isso foi o que nós conversamos. Eu conversei com o Lixote. Pro Globo chegar e estampar na primeira página do seu caderno cultural uma matéria sobre o novo rádio, não é a volta do rádio, o novo rádio, como que ele se coloca hoje em 2011... É porque essas coisas estão muito palpáveis na vida, né? Do seu amigo que ouve, do taxista que ouve, do camarada que comentou alguma coisa de uma outra rádio, de outra, da outra, que toca uma música da outra, né? A mudança do foco da história. Foco, sem ser aquela coisa de massificar a música, de massificar uma comunicação, um jeito de falar, né? Enfim, toda essa bodegada que levou, lamentavelmente, meio... A descer pelo ralo. Exatamente. Agora eu vou te falar uma coisa interessante. A gente, durante há uns 2 anos, a gente tem recebido direitos autorais quase que todo mês de rádio pro Brasil inteiro. Porque lá vem bem discriminado, né? Uhum, rádio Norte, Rádio Sudeste, Rádio Sul. E a gente tem recebido de várias músicas diferentes, que eles discriminam a música, né? Então isso também é um fator novo, assim, pra gente. Eles pagam, na verdade, né? Oi? Esses são os que a gente... Que são regulares, né? São rádios que pagam. A gente quer dizer, então, mas até nisso tem uma mudança, porque a gente, de um tempo pra cá, tem pintado, né? Isso é reflexo dessa matéria, tudo de tudo que tá acontecendo. É um pacotão mesmo. Não, por falar em pacotão, a promoção também desceu pelo ralo. Faltam 15 minutos pra gente colocar a tampa no Ronquinha. Estamos ao vivo em São Paulo. Yes. Então, muita atividade a rapaziada que participou, porque amanhã a curadoria de promoções da UFM entrará em contato com os 10 felizardos. Procede. Tá, vamos puxar mais uma? Faltam 15 minutos, é isso, Nandão? Vamos ganhar 13. Três, então a gente pode... Vou puxar uma. Mais duas, então. Mais, né? Duas, já, legal. Já ataca um agora e já deixa uma de saideira. Tá bom. Então a gente vai encerrar o programa com vocês ao vivo. E na hora certinha a gente dá aquele beijinho de despedida, né, Nandão? Legal. Sim. Já vamos atacar, então? Yeah. Então essa vai pra você que tinha falado dessa música, Sobe Só, Cérebro Eletrônico. com você por perto, ou me calo, ou me trago, ou me acalo em algo, ou algo que faça sentido, algo que me traga alívio. Estou tão sóbrio e só. A casa cai. Alô, alô, rapaziada, aqui quem tá falando é o Marcos de Castro. E aí, Malval, Maurício Valadares, aí, eu também tô ligado em você, hein, rapaz. Tô aqui mais uma vez contigo no Ronca Ronca. Na saideira, dá pra gente fazer esse coralzinho, hein? Ron Wood. A gente não conseguiu laçar a criança, hein? Tu acha que ele toca bem? Ron Wood? A Rapaz, o Ron Wood é o típico guitarrista que não precisa tocar bem, apesar dele tocar muito. Ninguém pertence a uma banda como o Rolling Stones, com Keith Richards ao lado, tocando pouco. Não, peraí, você fala que o Charles toca mal, mais ou menos? Não, ele segura um ando ali, pô. Como mais ou menos? Ele é um baterista de jazz, pô. Você falou que ele é meia boca, hein? Não, jamais. Ah, não? Claro que não. Como o baterista dos Stones vai ser meia boca, cara? Não tem como, é um... Não caso, não caso. Sei. Agora, ele não é o estereótipo do baterista de rock, ele é um baterista de jazz. Ah, tá. Ele não se enquadra... Hein, Tata? Pois é, e o cara... Eu acabei de ler a biografia que o Keith Richards escreveu, cacetado, né? E o Charlie Watts é o cara que deu a porrada na cara do Mick Jagger, bicho. É muita moral, cara. Prefere, é muita agora, moral. Confirmado por um próprio Stones que presenciou a cena. Então o bicho não é fraco, não, meu. Vai tirar onda com a criança. O bagulho é doido, cara. Sei. Enfim, então o Ron Wood, ele é um camarada que, se você fizer uma lista dos 100 principais guitarristas no planeta, ele não entra. Na maioria, vai entrar na minha. Mas não entra na maioria. Mas ele é um camarada que ele cerca a música, ele cerca o tocar dele com tantas outras afinações que ele consegue estar com todo mundo. Ele tocou com todo mundo. Ele é guitarrista dos Stones há 400 anos. Ele toca com Bob Dylan, com Eric Clapton, com banda nova, com banda velha. Vem ao Brasil, fuma uma lancha lá em Angra dos Reis. Estava circulando agora por Ipanema. A gente não conseguiu, infelizmente, lançar o Ron Wood para fazer um gueri-gueri no estúdio móvel da UFM no Arpoador. Enfim, ele é uma lenda, cara. Ah, sim. Uma lenda. A namorada dele, recentemente, aquela russinha, ele tava com uma russinha, agora tá com uma brasileira, né? É verdade. Enfim, é um dos maiores fios desencapados on earth. On earth. Ronnie Wood. Esse é o primeiro disco solo do Ron Wood. Lançado em 1974, ele não era dos Stones ainda. E esse disco vai ilustrar o ronquinho durante a semana que vem. Procede, Nandão? Exatamente. É isso? Exatamente. Então, a nossa homenagem a Ronnie Wood. Nandão, vamos agradecer a participação da nossa audiência. Sobretudo, agradecer a presença de Tatá e seus Blue Caps nessa espetacular... inesquecível sessão do Ronca Ronca. Certamente vocês estarão no segundo volume das gravações do programa realizadas ao vivo, vários estúdios da OFM. A gente, com certeza absoluta, terá a presença da maioria absoluta desses artistas que estiveram com a gente ao longo dos últimos 2 anos, vamos dizer assim. Esse disco virá agora... provavelmente no segundo semestre de 2011. Em março, a gente lança um compacto 7 polegadas promocional de grátis. Uma edição muito limitada que nós vamos colocar nas garras da nossa audiência na festa de 5 anos do Ronca Ronca na UFM. Esse compacto trará os 4 gravados no programa: Otinho, Tulipinha, Cidadão Estigado, Cidadãozinho, e Do Amor. Os 4 gravados ao vivo no Ronca Ronca na UFM. Esse compacto está no forno, então será a cereja do nosso bolo de comemoração aos 5 anos do programa na UFM. Obrigado, Tatá, rapaziada, é um prazer muito grande mesmo, a nossa audiência clamava pela presença de vocês aqui. Agradeço a presença e muito obrigado, Maurício, Nando, pela... Tamo junto. Sempre. Estamos aí. Estamos no mesmo barco. Nandão, a bula do show do Cérebro, sexta-feira, por favor. A gente vai entrar, a equipe de promoção entra em contato avisando os ganhadores que foram sorteados. E é só chegar dia 21, Parque do Ibirapuera, lá no Auditório do Ibirapuera, aqui em São Paulo. Show do Cérebro Eletrônico. Leve sua identidade, você que será o ganhador. Só chegar na porta, procurar a equipe de promoção lá, de produção do show. E divirta-se no show dos caras. É verdade. Nós vamos encerrar com vocês ao vivo, evidente. Juca, um beijo. Terça-feira a gente volta. Isso aí. Se o Papai do Céu ajudar um pouquinho menos de chuva. Obrigado pela presença mais uma vez no Ronca Ronca. Beijinhos, bye bye, tchau. Eu queria dedicar essa música agora pro nosso querido técnico de som, Rodolfo Iadóia, que está sempre com a gente. Incrível, Rodolfão. Vamos lá. balada, admito. Alimento meu espírito com litros de café e saio pra dançar. Acordo cedo, crio uma canção maluca, ligada ao sonho e à homenagem a quatro. Pareço moderno. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.